Tia Mariquinha, balancê, balancê, balancê. Remessa cintura, quero ver, quero ver, quero ver. Tia Mariquinha, balancê, balancê, balancê. Remessa cintura, quero ver, quero ver, quero ver. Põe a mão na cintura, desceu. Põe a mão na cintura, subiu. Remexendo de lado, só perde a dança quem saiu. Põe a mão na cintura, desceu. Põe a mão na cintura, subiu. Remexendo de lado, só perde a dança quem saiu. Tia Mariquinha, balancê, balancê, balancê. Remexe a cintura, quero ver, quero ver, quero ver. Tia Mariquinha, balancê, balancê, balancê. Remexe a cintura, quero ver, quero ver, quero ver. Que conquistou o Brasil. Vai, vai, vai buscar a flor lá no meu jardim. Traga ela pra mim, vai. Vai, vai, vai buscar a flor lá no meu jardim. Traga ela pra mim. Se é vermelha, se ela é amarela, se ela tem o aroma de jasmim. Vai, vai, vai buscar pra mim. Se é vermelha, se ela é amarela, se ela tem o aroma de jasmim. Vai, vai, vai buscar pra mim. Vai, vai, vai, vai buscar a flor lá no meu jardim. Traga ela pra mim. Vai, vai, vai, vai buscar a flor lá no meu jardim, traga ela pra mim. Se é vermelha, se ela é amarela, se ela tem o aroma de jasmim. Vai, vai, vai buscar pra mim. Se é vermelha, se ela é amarela, se ela tem o aroma de jasmim. Vai, vai, vai buscar pra mim. Vai. Traga ela pra mim, vai. Vai, vai, vai buscar a flor lá no meu jardim. Traga ela pra mim, vai. Se é vermelha, se ela é amarela, se ela tem o aroma de jasmim. Vai, vai, vai buscar pra mim. Se é vermelha, se ela é amarela, se ela tem o aroma de jasmim. Vai, vai, vai buscar pra mim. Vai, vai, vai buscar a flor lá no meu jardim, traga ela pra mim, vai.